10 horas e 41 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Temos um tema muito importante para abordar agora aqui nas ondas da CBN Foz. Um tema relacionado à campanha da Fraternidade 2014. Esta campanha já está em preparativos para ser lançada, inclusive aqui na nossa região. Vou conversar neste momento com o padre Ademar Oliveira Lins, ele que é coordenador diocesano da Ação Evangelizadora da Diocese aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Pois não, bom dia, que bom, estamos aí às ordens. Campanha da Fraternidade neste ano, qual será o tema deste trabalho? O nosso tema este ano é a fraternidade e o tráfico humano, né? E o lema é para a liberdade, Cristo nos libertou, fundamentado na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Jesus nos liberta de todas as opressões e toda a escravidão, né? E amanhã o Dom Dirceu terá uma entrevista coletiva, né, para a imprensa, lá no Centro Pastoral, na Cúria, né, onde vai ser proposta a grande abertura. A abertura em todo o Brasil da campanha será realizada na quarta-feira de cinza, nas celebrações, inclusive com a mensagem do Papa Francisco nesse tempo quaresmal. Esse tema da campanha foi debatido a partir do protocolo de Palermo de 2006, e começou então a levantar a questão do tráfico humano e também do trabalho escravo, né? O objetivo da campanha desse ano é identificar as práticas do tráfico humano em suas várias formas e também denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana. Não só, é um tema complexo, é um trabalho difícil, né? A questão do tráfico humano e também do trabalho escravo. Às vezes a gente acha que não temos, às vezes a nossa casa também tem algum tipo de trabalho escravo, né? Mas a campanha tenta identificar, né, reivindicar, denunciar, né, e suscitar, à luz da palavra, né, ações e também a prevenção e o resgate à cidadania das pessoas que estão nessa situação, né? E este tema do tráfico de pessoas é um tema que vem a calhar aqui na nossa região também, porque a gente sabe que numa região de fronteira existe um favorecimento a uma série de atividades ilícitas, entre elas um crime silencioso, como é o tráfico de pessoas. Aqui na nossa região teremos também um foco especial nas ações da campanha? Sim, porque na estatística, a partir do protocolo de Palermo, o Brasil aparece como o terceiro lugar de tráfico humano de pessoas, né? E nas quatro grandes linhas, né? O trabalho escravo, né? O tráfico de pessoas para o trabalho escravo, o tráfico para a doação de órgãos, o tráfico da mulher para a prostituição e o tráfico de crianças, né? Até como não só o tráfico, mas também sequestro de criança, né, para adoção e até mesmo para doação de órgãos humanos, né? Então, realmente, nós estamos aqui na Tríplice Fronteira. Você sabe que acho que dois meses atrás, houve um problema aqui, foi preso um ônibus, não sei, com pessoas que estavam sendo levando para trabalhar na indústria têxtil em São Paulo, né? Foi pego aí na região, né? Então, como nós estamos aqui na Tríplice Fronteira, e como também é fácil o pessoal entrar, então essa é a grande questão. Então, a gente está tentando conscientizar as comunidades, né, as paróquias e também as lideranças, que nós temos que estar um pouco atentos nesse aspecto, né? E é um tema realmente muito oportuno abordá-lo neste ano de 2014. Aqui em Foz, como foi dito, amanhã o bispo Dom Dirceu vai conceder uma entrevista coletiva. Isso. Com os detalhes da campanha? Isso. Então amanhã terá no centro de pastoral, né, na Cúria, acho que às 9, 10 horas, se me falo bem a memória, onde o bispo, juntamente com o coordenador da pastoral da própria Campanha da Fraternidade, o padre Dionísio, mais o responsável da comunicação social, o padre Antônio, então vão abordar esse tema e a divulgação também na diocese. A grande abertura em nível nacional acontecerá na quarta-feira de cinza, né, nas celebrações, inclusive com a mensagem do Santo Padre e o Papa. Conversei aqui na CBN com o padre Ademar Oliveira Lins, ele que nos falou a respeito, então, desta campanha da fraternidade que está sendo preparada também aqui na região de Foz do Iguaçu. Padre Ademar, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, estamos à disposição durante todo esse ano, porque a campanha começa, aberta a campanha da fraternidade agora, mas esse tema da fraternidade e do tráfico humano e também a questão do trabalho escravo, ele vai se decorrer durante todo esse ano, né, até o final do ano com a novena de Natal. Então, durante esse tempo, a gente está à disposição, alguma coisa que precisar de nós, algum esclarecimento, está à disposição a partir aí da quarta-feira de cinza, com todos os dados, alguns dados maiores, algumas estatísticas, seria interessante vocês terem também, irmão, tá bom? Eu te agradeço, um bom dia e bom trabalho aí.